Capítulo 5: Os Três L's. Quanto ao viver cristão, há três L's para escolher: legalismo, licenciosidade, liberdade. No lar, surge o legalismo quando pais tentam estabelecer valores tradicionais ou uma atmosfera disciplinada baseados na pura autoridade paternalista e influenciados pelo benefício próprio. Estes desejam que seus filhos se comportem de tal forma que não os irrite. Eles falam para não arrastar coisas pela sala, porque isso incomoda e deixa qualquer um maluco. No entanto, pai e mãe devem ser motivados pelo desejo de ver seus filhos aprendendo a ter autocontrole, preparando-os para o mundo e para a idade adulta. Devemos corrigir nossos filhos para o benefício deles mesmos e não nosso. Quanto ao legalismo, é o rigor que se torna o padrão fundamental. A licenciosidade ocorre quando os pais percebem que o legalismo demanda trabalho demais. Acontece que depois de tantos melindres, até mesmo os filhos se revoltam e explodem. Como resultado, os pais simplesmente abandonam todos os padrões, rejeitando tudo como um monte de tolice legalista, tornando o ato de ser pai ou mãe uma longa corrente de desculpas e teorias de Facebook sobre a ineficiência de dar palmadas. Se você contou a 28 pessoas só nessa semana que seu filho não cochilou hoje, como desculpa para a desobediência dele, então talvez seja hora de reavaliar alguns conceitos. Bem sabemos que há momentos quando não é pretexto, mas uma explicação plausível. No entanto, recorrendo a esse tipo de subterfúgio todas as vezes, você está apenas tentando fazer com que as pessoas não notem sua falta de sabedoria e disciplina. A liberdade não é uma posição intermediária entre o legalismo e a licenciosidade. É algo totalmente diferente. Temos grande dificuldade com ela. Liberdade não é legalismo moderado, nem licenciosidade moderada. A liberdade é mais rigorosa que o legalismo. A liberdade é mais libertadora que a licenciosidade. Jesus disse a seus discípulos: Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. Jesus não lhes disse que fossem fariseus moderados, mas que os excedessem. A liberdade foi comprada para nós por Cristo na cruz, não por nossos recursos e justificativas. A justiça da liberdade sobrepuja a do legalista, e a alegria da liberdade ultrapassa a do libertino. Se deseja ser um pai cristão piedoso sem se tornar um cristão piedoso, que morre para si e para seus próprios desejos, então você não entendeu nada desde o começo. A graça é o que todos nós devemos aprender como cristãos individuais. É o que aprendemos quando adoramos a Deus com sinceridade, tanto como indivíduos quanto como pais e mães piedosos. Viver em um ambiente de pura graça e que também se envolve com a lei é algo que somente o Espírito de Deus pode conceber. Os filhos percebem quando temos prazer neles, conforme nos regozijamos em ser imitadores de Deus. É assim que o mundo funciona. Então, qual direção estamos tomando? Filhos são criaturas que carregam a imagem de Deus. Como pecadores, essa imagem está desfigurada, pois eles estão afetados pelo pecado de Adão, assim como todos nós. Mas, como santos, essa imagem está sendo restaurada neles, bem como em nós. Eles foram afetados pela queda, assim como nós, mas a imagem de Jesus Cristo está sendo formada neles, bem como em nós. Agora que Cristo veio e nos redimiu da condenação da lei, foi-nos dada a oportunidade, como Paulo diz, de criar nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6:4. Os filhos também estão no capítulo 6 do livro de Efésios, mas ainda é parte do mesmo processo que Paulo começou a descrever no capítulo 1. O propósito de Deus e o bom conselho de sua vontade incluem os filhos, portanto, criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor significa que tanto pais quanto filhos estão se despindo do velho homem e se revestindo do novo homem. Você e seus filhos estão se despindo do velho homem. Você e seus filhos estão se revestindo no novo homem. Deus está em busca de uma linhagem, e é desde o começo que ele está em busca de uma linhagem. Por que Deus os fez, homem e mulher, um só? Ele estava em busca de uma descendência piedosa. Malaquias 2:15. Por essa razão é que educamos nossos filhos daqui para a eternidade.